1662, a Serra, baixa o Itaú. 3566, sim, o estado, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando, tá, 3566. Índio, novembro, Alfa, livre pouso, 17, 120 graus, 11 nós. Livre pouso, 17, Índio, novembro. Tomador, boa tarde, voo 328, tem transformação, Mike. Voo 328, via chegada Mari, desce pra 2000. Vou ajustar o altímetro 1095. Ajustado 1095, descendo para 2000, voo 328. 924, redução para 180 mais. 180, reduzindo. Serviço Juliette, mantendo a velocidade e entração na cidade da pista em 7, aguarde instruções. Whisky até o Charlie, sol os 13, libera a direita agilizando, é o Livrar, chame o solo 219. Livrando a direita, solo 219, obrigado, viu? 3566, só informar, tem um tráfego agora cruzando a cabeceira 17, pouso e o segundo é um Charlie 150 pela velocidade, não vai interferir com a sua aproximação, ok? 3566. Tem livre pouso 10, 130 com 12, então 3566. Autorizado pouso 10, tá 3566. Afirmativo, solo aos 14, autorizado backtrack agilizando, sou parte 4. Whisky Hotel Charlie, boa tarde. Qual o seu local de estacionamento? Creio ser o Parque 3, direção geral. Pronto, então a aviação geral, próxima à esquerda via aquilo para o Parque 3, apontando ao sinalizador. A 3 milhas da Parque 17, Salvador. É o Alfa Victor Juliette, é isso? É, positivo, desculpa. Alfa Victor Juliette, a mais 3 milhas. Ok, tem livre pouso, 1-7, 1-30 graus, 12 nós, Alfa Victor Juliette. Alfa Victor Juliette, livre pouso na cabeceira 17. Após o tona curta, a linha mantém trip 5267. Protótipo então 3193, 159 a bordo, alterando os Guarulhos, 3 horas e 50. 9350 Guarulhos, táxi autorizado via Pátio e Índia, ingressando na Alfa, transfira 286, altímetro no 015, bom voo. Pátio Índia Alfa, na Alfa 286, ajuste no 015, obrigado e bom trabalho para vocês. 3566 no solo 116, libere na Foxtrot, ao livrar, chame o solo 219. Foxtrot 219, obrigado. Toma na proa de Tuna, desce 2000, autorizado aliás. Tuna 2000, repórter leve. Teste livre de decolagem, 110 graus com 11 nós. Decolagem autorizada, 5267. Rodomia 00, boa tarde, chame passando externo, trem checado. Rodomia 00, repórter na passando marcador externo. Solo Salvador, boa tarde, Stan 356. Boa tarde, São 3566, táxi em frente, segunda esquerda via Juliette, pátio principal, portão 4. Segunda esquerda, portão 4, via Juliette, TAM 356. Solo MP5728, solicita acionamento na posição posterior do SPEC. Azul 4089, livre puxa de acionamento, portão 9, chame táxi azul. Puxa acionamento, chamada para o táxi, portão 9, azul 4089. 5728, objeto, acionamento autorizado na posição, reporte para iniciar o pushback. Autorizado o acionamento na posição, reporta quando pronto para o pushback, 5728. Alfa Victor Juliette, solo 17, autorizado o táxi até o pátio 4. O trip 5267 7, decolado aos 17, chame em 19.8. 19.8, boa até. Controle de Salvador, o trip 5267, Israel. Boa, direto da El, sobe 400, trip 5267. Direto da El, sobe 4000, 5267. A série do 2230, Recife agora, 1251, alternando no 3325. 924, uma meia milha para Duna, torre 118.612. Obrigado. 697, desce 2000, autorizado LS, ajuste 1015, reporta estabilizado. Volume 697. Ok, 1015, 2000, volume estabilizado, 697. Volume 924. Sente, 924. Segundo 754, Humberto Azul puxou a sua esquerda no portão 9, tá perto inicial táxi 5, tráfego passar a cauda, tá livre puxar a cena no 8, chame táxi. Tá movendo aqui, na hora que ele passar, puxa a zona, reporta a cena no 4. Salvador Azul 4089, está com 82 no POB, com 2 horas e 38 de autonomia, alterna com fim, está pronto para o táxi. 8238, Confins, táxi autorizado via Pátio, Índia. Ingressando na alta, transfira a torre 1 no 8, decimal 6, altitude 1015, Movolgo, ou Azul 4089. Pátio, Índia, ponto espera 186, Azul 4089. Salvo Web 5328, posição número 5, pushback. Te passará um Embraer da Azul a cauda, ingressando não, saindo do Pátio. Após a passagem do azul, tá livre puxar, chame táxi do Webjet. Libraé, Libraé, inicia o push, ele chama para o táxi, sabe quem sai dele? Webjet 6721 no Paraquadra. Sozinha. Webjet 6721, aprovado Fortaleza, nível 310, via Upper Zulu 19, pista 10, decola mantendo reto até cruzar 2000 pés da terceira milha, após curva à esquerda. Perfil de subida é a Momo Albo, transição Frote. Controle em 119, decimal 8, torre 118, decimal 6 e o código 5033. Fala 8067, no nível 310 para Fortaleza, de forma de 119. Decola da pista 10, após 2000, a terceira milha para a esquerda, saída Momo Albo, Frote. 198 o controle, 206 a torre e o transponder 5033, 6721. 5033, portão 62, chame pronto. Quem chamar? Boa noite, 06, aguarde só um instante para puxar. 37 companhia já iniciou no 8, será o número 2 do setor após o 37 companhia, ok? Ok, aguardar então. Salve Salvador, bom no 60 virado, estou... 600 boa tarde, táxi via Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Seu portão será o 2, chame para ingressar via Juliette. Frente Alfa, chamando a Juliette, portão 02, bom no 60. 697, sim, já avistado, continue em aproximação, agora de pista livre. Dando 697. 924, solo aos 23. Primeiro à direita, segue o 37 da companhia, chama o solo 21, decimal 9. 219, bom dia. 1924, livrou. Está 1-0. Ele pode 924, táxi via Alfa, mantendo antes da Taxiway Juliette. Seu portão será o 7 e será desocupado pelo 37 companhia. 7 Alfa, mantendo da Juliette, o 7. Meu pé e os 1015 em a porta estabilizado no Elias. Copiado, táxi autorizado contornando tem nós de passageiros, ingressará via Índia. Ao ingressar na Alfa, torre 18-6, altinho 1015, vovô, voo, ano 754. Estou com 37 para a companhia para ingressar no pátio principal, com logomarca aí da Varig. Na sequência está livre conforme escrito. 300 à esquerda, via Juliette até o portão 2. Portão Juliette, até o 02. Bruno 806, estou com 37 companhia para estacionar para este portão. E a princípio eu teria 3 tráfegos no ponto de espera. Haveria condições de puxar um pouco mais a retaguarda para liberar o ingresso do 37 companhia para este portão? É, positivo. Bruno 806, então, portão 7. Está livre o pushback da presidente, 37 já presta liberar aí a sua cauda. Chame para o táxi, com puxa um pouco mais a cauda, por gentileza. Autorizado, VAR Lida 380, vigilância 3193. Direto Lida 3193, 380. Passou em táxi na Maratona, o Pioneiro 32, no Pioneiro 2000. Tráfico no ponto de espera 28-65728. Confirma, só um instantinho pro táxi, tá, por gentileza. Já te libero o táxi em frente, só um instante, por gentileza, 5728. 7-722. Juro 924, ingressará a próxima esquerda, observando a 737 companhia, até o través do portão 7. Até o través do portão 612. 37 no portão 7, tá puxando mais a casa para liberar seu ingresso pro portão 7, ok? Vai ingressar à esquerda, manter o meia dúzia e para ingressar no 7, no 924. Continua agilizando a medida possível, 924, ingressa à esquerda então, confirmando até o portão 7 para livre. 924, ingressa à esquerda, portão 7. O Webjet 5728, a 537 da Gol Varig à sua direita, cruzada à sua frente, conforme segunda direita Índia, na Alfa 186, 1015, bom voo, 5728. Pois a aeronave ingressar da Varig Gol FGI francês 5728, ingressa ataque 6865, 5, voa da presidente, posição pelo descida autorizada até o 40. Estabilizado, Gol 328. 28, torre 118, meia dúzia. 118, meia dúzia. 54, mantém o ponto de espera. Boa tarde, Gol 328, estabilizado. Azul 4089, livre de decolar, 120 graus, 11 nós. Livre de decolar, Azul 4089. Salvador Gol no 328. Continua a aproximação, agora de pista livre. Guardando. Alfa da Juliette, 67. Solo 6621 da Juliette, portão 6 para pushback, acionamento. 7721, só um instante para puxar no 612. Vai estar que são 37 da rua à sua esquerda para o ponto de cerca. Só um instantinho, por gentileza. Não, entendeu. Alô, Gol no 806, estacionado com 159 a bordo, autonomia de 204, Fernando Recife, pronto para o táxi. 59, 204, Recife, táxi autorizado via pátio até através do portão 4. Aguardando transição de comunicações, Bono 806. Autorizado, táxi via pátio até através do 4, Bono 806. Abjet 6721, após o 37 Gol, a cauda está livre, puxar no meio, chame táxi. A gente pode passar de Gol, agora está livre, pushback para o 601. Possível por hoje, Dael. Dael 360-409. Autorizado presente por hoje, Dael, ao 360 Azul 4089. Estabiliza no ILS, pioneiro 32. Chama a torre agora, 118-612, pioneiro 32. Chama a torre, 118-612, pioneiro 32. Oi, Salvador, pioneiro 32. Está estabilizado o ILS, visual capítulo. Pioneiro 32, ciente, continue a aproximação para o Nuzero e aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização, pioneiro 32. Foram 754, condições de decolagem imediata assim que liberar a pista? Tinha um plano aqui para... Nem o plano recebi. Foi feito aqui em Salvador mesmo, confirmou, acho que eu sabia. Apenas feito. Quem não recebi, só um instantinho, vou checar aqui com a Solaia. Você vai no 540, é isso? A gente vai checar com ela. Vou checar com ela, que eu não recebi, só um instante pra gente ver. 697, ingresso à esquerda, via Juliette, portão 5. Esquerda, Juliette. Portão 5, no 697. Controle Salvador, TRIP 5491, informação Oscar. TRIP 5491, descida autorizada para o 50, 050. 050, 3491. Web, 0286, 1015, bom voo. Autorizado, táxi de Genoeve, com espera 18.6, 1.15, 1.806, obrigado. O Salve ao Gol, 1.328, livrou a pista. Ponto espera da 1.0, 5.728. Mantenha, ponto espera, 5.728. Mantenha, 5.728. Para prosseguir com o táxi. Alfa da Juliette. Pioneiro 32, autorizado pouso da pista 10, vento 120 graus, 12 nós. Autorizado pouso na 10 do Pioneiro 32. O Gol 754, decolado aos 32, chame o controle em 19.8. 19.8, excelente dia, senhor. Salvador, muito boa tarde, Gol no 754, 1.700, Pucas e Par. Boa tarde, sobe 390, no 754, vigilância. Ao 390, Gol no 754, vigilância. 50, 50 a bordo, 1326 de autonomia alterna Recife. Recife, 1326, 150. Copiado, táxi à esquerda, contornando o terminal de passageiros, inicialmente até através do portão 4, aguardando a transferência, 6721. Entendi, direita, à sua esquerda, até a transferência do... até a passagem do portão 4. Agora a transferência é o 6728. Bruno 328, mantenha a posição do Juliette, observe a saída do 37 Web, após a esquerda até o portão 10. Observando o tráfego da Webjet, após a passagem, direta pela Juliette até o 10, o voo 1328. Alguma restrição de velocidade na esquerda para o 6320? Entrevista vem cá, comandante. As previstas na está. Ah, tá. Obrigado. Estou aguardando a confirmação da IES aqui. Ela recebeu o plano, mas está fazendo a retransmissão aí para o sistema, ainda não consta. Seria por conta do comandante aguardando aí a liberação, ok? Ok, sim. Só confirme o seu local de estacionamento, é o pátio 3, decola fita no zero então, né? Abriu, mas... Ok, só um instante para copiar assim com o sistema aqui, de imediato é a autorização. Confia, ajuste 1015 e reporte localizador. 2010, reporte localizador. Sim, já já chamou a frequência livre. O Webjet 5728, autorizado a decolar 120 graus, 10 nós. Autorizado a decolar em breve, 10 vezes. Após a rolagem do 37 Web, alinhar e manter o voo no 806. Após a rolagem do Web, alinhar e manter no 806. Positivo, nosso S confirmou o seu plano aí para 15h40. Só um instantinho para copiar, assim que constar no sistema aqui, por gentileza. Em 728, decola 36, controle 1, 19.8. Uma boa tarde. 19.8F, 5718. Sr. Salvador, boa tarde, F5718, decolando o perfil da Pucaru. F5728, boa tarde, contato radar na decolagem, 9330, saída Pucaru. 330, saída Puca, solicita direto com a ajuda presente, F5718. Autoriza inicialmente Jamo, Web 5728. Jamo 5728. É 3 no 5, autorizada final do ILS XP para a pista 10, reporte localizador. Autorizado 60, 4 autorizada. Uniforme sem restrições a 3 mil pés, ajuste 1015. Restrições para 3 mil pés, ajustada no 095, Whiskey. Uno 806, litre de colagem, vento 1-10 graus, 1-2 mais. Leonardo, está 3805, autorização Guarulhos 340. 3805, muito boa tarde, aguarde um minuto para atendimento, por favor. Você escuta 3805. Zero, Juliana 63. Juliana 63, no 5, combate RS com a torre, 1-1-8-6-12, bom pouso. Zero, Janela 63 no 5, mandei aproximação, reporte passando externo. Voo 1806, decola aos 39, controle 119, decimal 8. Uma boa tarde. 806, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe 190, saída PUCA. 190, PUCA. Quilo Quebec Serra. Sobre vetoração, mantenha a proa 025, limite ao curso localizador. Intercepta nessa proa, reporte estabilizado. Estamos no 43, no finalzinho aqui do lado desse maravilhoso global, com 03 agora. Pronto, copia, senhor. Opa, Tenda, que sou Oscar Vitor, está aprovado para Belo Horizonte, nível 200, pela aerovia Whisky 1. Decola da pista 10, com curva à direita no perfil da saída da EL, até a posição Leda. Após Leda, deverá voar direto para Ilhéus, onde vai interceptar a aerovia Whisky 1. Controle em 1-9-8, transponder 5102, X-Ray Oscar Vita. Atena 2, autorizado Belo Horizonte, nível 200 pela Whisky 1. Tabela da 10 com curva direita a pé, saída da El, Leda, após diversos graus para Ipiano. Transponder 5102, controle 119,8, leste da caneta, pronto para acionamento da ponta. Direcionamento, chama para o táxi. O ajuste agora no 0, no 5, informação ativa em curso é a Oscar. Chame pronto para o táxi, o X-Ray, Oscar Vitor. Atena 2, ciente da coração rápida, acionamento pronto, vai para o táxi. Jan 3805, muito boa tarde, pronto cópia. Pronto para cópia, Jan 3805. Jan 3805 está aprovado para Guarulhos, nível 340, pela aerovia Upper Whisky 50. Decola da pista 10 com curva direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voe direto para a posição Bidev, Bravo, India, Delta, Eco Vitor, onde intercepta a aerovia Upper Whisky 50 e prossegue conforme plano de voo. Controle em 1-9-8, transponder 5055, TAN 3805. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola pista 10, direita, saída da EL, após Leda, Leda, Bidev, Upper Whisky 50. 1-9-8 ao controle, 5055 ao transponder, TAN 3805, portão 11. Protegimento correto, ajuste no 0, no 5, informação em curso é a Oscar, chama para puxa, acionamento 3805. Vai reportar puxa, acionamento da 3805. Vamos, Salvador, boa tarde, momento, cara. Muito boa tarde, gol no 600, pronto, cópia. Pronto, cópia, professor. Gol no 600, está aprovado para Natal, nível 370, pela aerovia Upper Zulu 10. Decola da pista 10, com curva esquerda na saída PUCA, com transição ZIPAR. Controle em 1-9-10.